Olá pessoal, eu sou o Matheus, diretamente do Quartel-General do Balaio de Noob, e hoje eu estou com uma pessoa muito... Peraí, falta o nosso convidado, peraí, vamos lá. Hoje eu estou com Fabrício. Olá, personas! E ele veio aqui exclusivamente para conversar, bater um papo legal, divertido, informativo, talvez, não sei, confira aí, sobre conquistas. Para o nosso quadro de Analisando as Conquistas, é isso? É isso mesmo, analisando conquistas, olha que bonito. Não é sobre conquistas amorosas, caso vocês pensem sobre isso. Mas se você quiser deixar eles nos comentários alguma coisa, como eu conquisto fulana de tal, ou melhor, vai lá no Catadores, eu vou deixar até o link, vai lá, peça conselhos, não tem problema. Entendi. Então vá lá, deixa o seu comentário, pergunte como conquistar a fulaninha ou fulaninho, enfim, vamos ver no que dá, né? Enfim, hoje vamos bater então um papo sobre conquistas, para futuramente a gente conversar sobre as conquistas nos jogos, porque a gente tem que ter uma base sobre o que é e sobre como a gente pensa nas conquistas. Sobre elas, sim. Então, acompanhe aí. Então, bora lá? Bora lá. Agora sim. Agora sim. Pra quem não viu, ó, a gente tem que usar um... gravador externo aqui. Um gravator. Porque senão a gente vai perder o áudio. Como aconteceu em outro vídeo, a gente acabou perdendo o áudio do final do vídeo, os últimos minutos do vídeo. E não teve como recuperar. E infelizmente. Isso aqui tem um ponto. Eu quero ainda continuar essa conversa porque tem um ponto que eu fico assim. Um dos primeiros jogos que eu platinei, não. Que eu fiz 100% no Steam. Foi um filme. Indie Game The Movie? Entende? Você pode colocar conquista no que você quiser. Você pode criar um jogo com qualidade suficiente para poder fazer a pessoa ter o fator replay alto. Esse é outro caso. Sem depender de conquista. Deu pra entender? Saquei. Deu pra sacar a ideia? Tipo, a conquista ela vai forçar você a jogar de novo. Ou você consegue de uma vez só. Tem muito jogo que é assim. Você consegue de uma vez só fazer todas as conquistas. Saca? Só que aí onde fica o fator replay? Pela qualidade do jogo, não pela conquista. Tá. Primeiro. Cara, eu não concordo que, tipo, dá pra enfiar conquista em tudo. Dá. Tipo, eu... Não, dá. Porque a gente vê que eles colocam conquista em tudo. Inclusive em filme. Mas só que, ao meu ver... Não só Steam. Não. Se você pegar não só Steam. Pega aplicativos de corrida. Pega um aplicativo de corrida do seu celular. Sim. Provavelmente, quando você tem certos níveis de... de caminhada, de quilômetros caminhados ou que você correu, você ganha alguma coisinha, uma medalhinha. Plim! Ah, você correu 20 mil quilômetros. Exemplo, tá? Exemplo. Quer dizer que você vai correr 20 mil quilômetros, às vezes você desinstala antes. Acontece. Tudo isso é um achievement. Você pode colocar como troféu, você pode colocar como medalha, você pode colocar como achievement, conquista mesmo, mas é só um penduricalho virtual pra dizer que você fez alguma coisa. Tá, o ponto agora é, eu não concordo que dá pra colocar a conquista em tudo, porque como eu falei, a conquista tem a ver com o trabalho, o esforço e a dedicação que você tem a alguma coisa para você conseguir um retorno, que no caso é a conquista, por mérito. Vamos colocar assim. Num aplicativo de corrida, faz sentido você ter medalhas, que são as conquistas, que também servem como progresso, que também servem como estímulo. A foto do funcionário do mês. É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista. É uma conquista, cara. E, cara, só não tem aquela... Só não sobe na tela, só tipo, na sua visão, tipo, no canto do seu olho. Pô, conquista desbloqueada, funcionário do mês, cara. Só não tem isso, mas seria exatamente isso. Agora, pensa no jogo que tem a história principal. As conquistas estão divididas nessa história principal. Estão atreladas a ele. Exatamente. Okay, tá. Você não tem esforço, você não tem mérito, porque você, de todo jeito, você vai ter que chegar no final do jogo. A não ser que você, meu, você desgoste tanto do jogo que, pelo amor de Deus, não tem... Não quero mais, eu desisto no meio, ou o jogo tem um sistema tão ruim que você, meu, esquece, exatamente. Não vou mais jogar. Então, agora... Isso pra mim é uma conquista. Isso é um marca-página que você falou, entendeu? Agora, as conquistas, por exemplo, tem jogos que extrapolam essa ideia. Vou citar um, Age of Empires. Tá. Por quê? São mais de 400 ou 500 conquistas, eu não lembro bem. É um número na casa das centenas aí. E é muita coisa. Ele tem o Team Fortress 2. Pois tem também pra caramba. CSGO tem bastante. Todos os Age of Empires tem bastante. Civilization tem bastante. E o que que... Eu vou pegar pelo Age of Empires e Civilization. O que que eles têm em comum? Você vai ter que jogar e vencer não sei quantas mil vezes com uma civilização. Tá. Entendeu? Agora, imagine o seguinte cenário. Você joga, só que daí você tem o fator derrota no meio disso, que você perde uma certa quantidade de partidas e ganha uma certa quantidade de partidas. Então, se você considerar só as vitórias, se você ganhar metade das suas partidas, a cada 500 partidas você ganha 250. Então, para você conseguir 1000 vitórias, você teria que ganhar, jogar 2000 partidas, que seja uma hora cada partida. Civilization é mais ou menos, depende da dificuldade com que você joga, da quantidade de jogadores, se são bots, se são players. Cara, isso se torna, ao meu ver, inviável. Tipo, você vai pegar uma conquista onde você tem que ganhar 1000 vezes com uma civilização X e você ganha metade das partidas. Isso eu tô sendo generoso. Tem muito jogo que você não ganha nem metade. Você vê a porcentagem ali de vitórias, derrotas, empates. Você tem, tipo, 30% de vitória. Tem jogos que são meio desumanos. Desumano, né? O jogo não é humano, mas enfim. São... Como que eu posso colocar? São injustos. A Associação Protetora dos Jogos vem atrás de você porque você falou que eles não são humanos. É, depende, né? Se for um jogo de inteligência artificial, né? Prove que não é humano. E agora? Prove que aquilo não tá vivo, né? Enfim. Mas só que quer uma coisa interessante, tem um sistema de achievements que ele tá no... Que eu vi a primeira vez no Nintendo DS. Então, se estiver em outra parte da plataforma da Nintendo, por favor, me corrijam ou me expliquem nos comentários. Seria muito interessante. Seria muito interessante suas opiniões sobre isso. Por favor. Uhum. No DS, por exemplo, Scribblenauts, ele tem certas metas e tem achievements para eles. Ah, faça um combo com 8 palavras, com 8 adjetivos. Sim, legal. Sim. Eles dão pra você uma pequena vantagem no jogo. E não é uma vantagem nossa, agora você pode ter acesso a dicas a mais. Não é isso, é dinheirinho pra comprar roupinha, é coisinha estética. Mas é interessante, você tá jogando, se diverte um pouquinho e ganha um bonuzinho pra comprar uma coisinha estética bonitinha. Isso eu estou usando Scribblenauts como exemplo, ok? Um sistema de recompensa de acordo com... os seus méritos, né? Suas conquistas. Tem a Uplay. A Uplay, o que ela faz? Você tem as conquistas dentro da Uplay. Uplay dentro da Uplay. Se tiver errado, lembra? Tô errado? Comentário. Se tiver certo, comentário. Se ela tiver certo, comentário. Se tiver neutro, comentário também. Ponto, entendeu? Comente. Nós queremos conversar com vocês. Nós queremos aumentar essa discussão a níveis estratosféricos. Tipo, alienígenas mandarem sinais pra Terra falando: ah, não, a Uplay é muito foda, sabe? Não, é isso, entendeu? A Uplay, você tem as conquistas dentro do Uplay. Por exemplo, é Shadow of Light. Uhum. Tá no Uplay. Eu tô tentando lembrar se tá no Uplay, só isso. Você consegue fazer uma série de coisas. Cheguei no nível 10. Você ganha X pontozinhos. Esses X pontozinhos, você pode, mais pra frente, usar eles pra comprar uma DLCzinha, que ela vai custar uma centena ou milhares de pontos. Você acumulou eles jogando jogos da Ubisoft. E no final das contas, você vai pegar uma DLC, um item exclusivo daquele jogo, com os pontos que você guardou, entendeu? É isso. Você tem uma utilidade pra eles. A Steam, esse é o ponto que fala: putz, tá, beleza. Você tem achievement, você tem seus esforços, se meta pra fazer algumas coisas, só que eles não se tornam mais nada, eles são enfeites. Você não tem outras vantagens além de você ter grandes enfeites. Nossa, eu tenho no meu perfil, se vocês chegarem um dia, chegarem lá e olharem, sabe deixar o nosso perfil do Steam? Pô, pode, fala. Já deixo aqui na descrição. Tem achievements, você pode listar achievements que você tem, são mais raros, pra deixar bonitinho na sua estante, no seu perfilzinho. Entendeu? Uhum. Mas ela é só decorativa, ela não tem mais nenhuma outra função. Não tô querendo que eles desbloqueiem jogos inteiros pra mim quando eu atingi X número de achievements. Mas às vezes um desconto numa linha de jogos daquele tipo, que eu possa pegar um, sei lá, Assassin's Creed. Se tem achievements? Assassin's Creed? Cara, só se tiver na Uplay. No Play só, né? É, porque eu não lembro. Eu realmente não lembro. Uma espécie de um Resident Evil, um Final Fantasy, sei lá, vamos colocar Final Fantasy. Final Fantasy 7 tem. Ele tem achievements. Que eu consegui, tipo, todos os achievements do Final Fantasy 7, por exemplo, a minha conta, isso é no mundo perfeito, tudo incrível, tudo colorido, cor de rosa, qualquer cor que você quiser. E você consegue descontos nos outros jogos da linha Final Fantasy, porque você conseguiu, assim, os achievements daquele jogo. Ele dá uma coisinha, não sei se é, tipo, o jogo custa R$25 e ele vai custar 5 pra você, porque você conseguiu. Não é assim também, jovem. Esse cara tem que ganhar dinheiro, mas você tem que gastar dinheiro. Esse é o ponto. É comércio. Com um descontinho gostosinho, você vive de boa, entendeu? Você conquista mais do que só as conquistas. Você conquista um desconto pra você. É que legal. Isso estimula o mercado de jogos também. Sim. Porque daí, por exemplo, além de você jogar um jogo que você gosta, você vai estar ganhando uma recompensa por estar ali, por estar jogando aquele jogo. Então isso daí, se não me engano, aconteceu com o LoL. Tinha um restaurante lá pra lado do Oriente, lá não vou saber cidade, nada, mas de acordo com o seu elo, você recebia desconto num restaurante. Nossa, você, isso é bom. É, você chegava lá, tipo, olha, eu sou Challenger, então, sei lá, você tem 80% de desconto. Nossa, cara. Tipo, porque mano, chegar a Challenger é bem complicado. Até o nome já diz, é desafio, né? Desafiante, então, cara, é difícil você chegar. Então, tipo, ah, eu sou bronze, cara, legal, você é bronze, você é o mais baixo de todos, você ganha, sei lá, 10, 20% de desconto. O que já é muito, se você for pensar, que a gente não ganha nenhum desconto na hora de comer. Então, um sistema assim, por exemplo, no Steam, na Origin, GOG. No Play, GOG. Sim, as plataformas de jogos veem essa ideia de você poder criar descontos para uma linha de jogos. Não precisa nem ser coisa aleatória, não. Você tem desconto num jogo de 10 centavos. Tipo, meu, para, né? Por favor. Mas vamos pensar naqueles jogos de R$200, cara. Se você ganhasse, por exemplo, um cupom de 10% de desconto, você já cobrava R$20 no valor. R$20 no valor já... Hoje em dia? Já não faz verdade? Você comprar um jogo. Vamos falar, então, tipo, você acabou, você conseguiu todos os achievements de Saints Row 2. Exemplo, tá? Você consegue, tipo, uns 20, por 20% de desconto, Saints Row 3. E assim vai, na mesma linha do jogo. Não precisa ser... Ah, mas tem jogos que são isolados, só tem um jogo só. Às vezes a produtora tem mais jogos. Isso faria com que a galera... que eu falei, é os desenvolvedores, né? No caso, são... Isso faria com que os desenvolvedores parassem de colocar achievements muito bestas. Tipo, ah, clique em tal lugar e você ganha um achievement. E o jogo tem um achievement. Isso, que jogo que é? Você que comentou comigo ainda. Ironclad Tactics. Só que aí que é o ponto. Ironclad Tactics, ele tem um achievement, só que... O jogo é muito bom, cara. O jogo sustenta sem aquele ativo. Se não tivesse, ele não sustentaria. Exatamente. Isso eu defendo, claro, né? Eu defendo. Ele se sustenta sem o achievement, mas ele tem um achievement só. Tipo, parece que a mensagem é... Tá, faz isso. Você tem um achievement, fez 100%, que legal, mas vamos jogar agora? Saca? Tipo, essa é a mensagem que me passa. Cara, eu acho que o ponto aí do Ironclad seria mais tipo, ah, vamos fazer um teste? Coloca aí só pra pessoa fazer isso e ganhar conquista, só pra gente ver como funcionam as conquistas no Steam. E no máximo foi isso, cara. Certeza. Eu não sei hoje, mas na época que eu fiz, não tinha uma porcentagem tão grande assim de pessoas que tinham feito ele. Pra você ver o quanto que é banalizado o negócio. Tem gente que não é liga, ou tipo, tá até hoje procurando o que fazer. Então, cara, aí nesse caso a gente até entende que pode ter sido isso, um teste. Mas tem outros jogos, como no caso do Garry's Mod, que você tinha que ficar um ano, cara, um ano jogando. Dava mais de 8 mil horas, cara. É logado, né? Tipo, tem que estar com o jogo funcionando. Esse é o ponto. O jogo tem que estar funcionando, jovens. É muito fora da realidade, cara. Tipo, eu evito deixar o jogo aberto para não ficar consumindo horas de jogo sem eu estar jogando. Sim. Entendeu? Tipo, graça é você pegar, vou jogar. Tá focado em jogar, isso é legal. É, porque não é um contador de horas real quando você deixa ele aberto. Ah, sim. Ali. Então você fala assim, joguei 200 horas, sendo que 180 horas você ficou, sei lá, fazendo qualquer outra coisa e o jogo ficou lá, parado. Não é uma estatística verdadeira. É, digamos assim, uma maquiagem em relação a esse negócio de horas jogadas, entendeu? Sim. Então, cara, sei lá, pra mim não funciona conquistas que você tem que ficar muito tempo dentro do jogo ali. Mesmo jogando ou não, depende. Agora vou pegar e vou dar um desvio muito louco aqui. Você já pensou sobre o que é, na essência, uma conquista, um ativo, né? Ele é um desafio. Alguém desconhecido, se não conhece um desenvolvedor de fato, ou se você conhecer, parabéns, pô, isso é uma coisa muito legal, muito bom. E chega pra você e fala, faça isso, e você vai tentar seguir aquilo pra conseguir fazer. É um desafio que as pessoas estão fazendo. Antigamente, tinha isso, cara, em roda de molecada mesmo, pensa bem, roda de molecada tinha isso, cara. Ah, duvido você fazer tal coisa em tal jogo, duvido você acabar em tanto tempo, e tinha isso, era bem básico, tipo, meu... Acaba, quero ver se acabar aí agora, tá? E pegar a pessoa na chincha mesmo pra poder jogar, cara. Isso é interessante. Vamos puxar um pouquinho pro meu mundo de jogo. Uhum. Super Mario, cara. Cara, zero Super Mario se pegar um cogumelo. É possível? Claro que é. Alguém já fez? Não sei. Só se achar um vídeo ou alguém mandar um vídeo. Se você souber de um vídeo de alguém que zerou Super Mario sem pegar nenhum cogumelo, deixa aí na descrição. A gente vai dar uma olhada depois. Aqueles vídeos tipo, ah, acabou o Super Mario em meia hora, 10 minutos, sei lá, no método que você quiser. Mas acabou? Meu. Desde que seja in-game. Ninguém. Desde claro. Que não seja alguma trapaça, algum hack, algum programa ilegal por fora. Sim. Mas desde que os recursos estejam no jogo, cara, desde que os recursos estejam no jogo e você zere ele em um minuto usando os recursos do jogo, vamos deixar isso bem claro. Sim. Manda ver, cara. É uma conquista. É um mérito que você teve ao fazer algo que as outras pessoas não fizeram. Essa é a ideia da conquista, cara. E... Mas aí eu venho puxar. E no Game of Thrones. Vem cá. Mas todos os jogos, esses jogos que nós falamos, Super Mario, Resident, tem Silent Hill, tem Twisted Metal, cara. E N jogos que eles nos pegavam só pela qualidade do jogo. E eles nos afiavam só pela qualidade do jogo. Eu não consigo imaginar eles com achievement. Gostaria de inventar alguns pra eles, seriam muito legais. Só que eu não consigo ver eles com achievements de fato. Vou puxar um jogo aqui pra você e eu acho que você vai concordar. Tony Hawk's. Não tinha conquistas. Sobe a música. Ai, ai, ai, ai. Cara, eu falei errado porque é Crazy Taxi. Crazy Taxi também. Crazy Taxi, ele enjoou meio que rápido, mas ele merecia ter ativos. Você vai ver que na edição a gente dá um jeitinho pra tudo. Enfim, cara, Tony Hawk's, eu joguei bastante, principalmente o 3. Não tinha conquistas. Seria muito legal se tivesse. Se tivesse as conquistas ali. Mas a gente fazia desafio, tipo, sei lá. As tapes... eram desafios. É. Que você pegava os achievements. Ah, consegui a tape secreta. Tem que pular num tal lugar, fazer uma manobra, pular em outro pra poder chegar em tal ponto. Nesse ponto tinha uma tape secreta. Pronto. Aí o achievement seu. No meu pensamento, eu abro dois caminhos. É. As conquistas in-game e as off-game. É. Seria, tipo assim, a in-game, no caso essa do Tony Hawk's, onde você pegava as tapes, ou no GTA, onde você, andando para um lugar, você encontrava alguns... ou troféus, ou armas, cara, enfim. Sim. Eu não lembro o que pegava, eu lembro que você pegava umas coisas meio bizarras, assim, ia completando, enfim. E tem as off-game, que no caso é que era que a gente tava discutindo. Uhum. Então, tipo, as in-game, elas deviam casar com as off-game. Muitas vezes não acontece isso. Não acontece isso. O desenvolvimento delas fica quebrado. É. E todas as conquistas in-game, você vê que elas fazem parte de um desafio ao jogador. No Tony Hawk's, principalmente, onde você tinha que pular numa parede, aí você já tinha que fazer grind em outro lugar, aí você tinha que pular no momento certo pra cair de grind em outro lugar pra conseguir pegar. Ainda manter o balanço. E é muito absurdo. É muito absurdo. Entendeu? E, cara, era fantástico. Você, quando você pegava, você vibrava ali, cara. É sensacional. Eu sou muito foda, eu consegui e tudo mais. Então, é isso que eu sinto com o achievements. Legal. Só que eu sei que essa sensação existia antes, entendeu? E é isso que eu falo. Será que nós hoje não estamos... A pergunta que eu faço agora. Será que hoje nós não estamos muito calcados no achievements? Se tornou algo muito normal, né? Assim, a conquista não dá mais aquele prazer de... Cara, eu consegui... Não, agora você pega assim... Pô, pega uma conquista. Não, tá. Legal. Agora As pessoas nem se vangloriam dessas conquistas. Eu, por exemplo, acho que eu devo ter em torno de uns 20 jogos completos, perfeitos no Steam. Cara, isso não é muito. Eu tenho, na minha lista, tenho centenas. E eu só tenho 20 completos que tem... Apesar que tem muitos jogos que não tem conquista. Ah, sim. Mas dos que tem conquista, cara, é uma quantidade mínima. São só 20. Tem gente que tem 200, 300 jogos perfeitos. Só que essas pessoas... As pessoas não dão mais credibilidade ou respeito pra elas. Quem não tem nada do lado? Você tem um pouco, assim, como eu falei, uma estante com achievements pra mostrar pras pessoas. E só. E é um negócio virtual, então não vamos levar a sério. É diferente de, por exemplo, uma forte, onde você vai e você ganha o troféu e você coloca lá na sua prateleira e você fala assim, olha... Fui ouro nesse jogo, nesse esporte. Eu fui prata, fui bronze. Olha, tem uma medalha de participação. Que, se não me engano, é medalha de mérito, né? Ao mérito, alguma coisa assim. Então, cara, você exibe quando você faz um esporte. Com jogos, não. Infelizmente, não. É um negócio que, assim, se alguém chegar na sua casa, digamos que você consiga imprimir alguma coisa sobre conquistas e deixar no seu estande. Se alguém chegar na sua casa, vai achar você um maluco. Maluco. Exatamente. Então, toda essa ideia das conquistas dos jogos estão perdendo totalmente sentido pra mim. Eu gosto de pegar conquista, adoro. Mas tem jogos que fogem ou me obrigam a fazer alguma coisa que, sabe, mesmo estando no jogo, eu não concordo. Jogo online, tá. Tipo multiplayer. Mate tantas mil pessoas. Cara, sério isso? Se você tem um... Se tem contexto com... Com histórias, se tem contexto com alguma coisa do jogo, que faça sentido você pegar, vá matar mil pessoas, sejam elas inocentes ou não, tipo, um pouco pessoas, legal. Se ela não tem postal, tem isso. Postal tem. Sabe que postal também é jogo de louco, né? Jogo de. É. Tem. E postal é muito bom. Meio né? Duvidoso, né? Eu tenho postal 1, que é muito gostosinho de jogar. Ainda tem ativos, por exemplo, acaba o jogo sem matar um civil, sem matar uma pessoa inocente. Só mata as pessoas que são hostis a você. Tem outro que é, mata todo mundo. Bom, mas pro postal, pra proposta que ele tem, ok. Eu não estou defendendo psicopatas, por favor, pessoas. Só lembrando isso, tá? Obrigado. Não estou defendendo psicopata nenhum. Porque postal, tecnicamente, é isso. Você tem um personagem que sai com uma arma e sai tirando todo mundo. Bom, postal 2 é o ápice de toda a polêmica sobre a saga postal. Então, sobre a cegueira, né? Toda a polêmica sobre o ensaio sobre a cegueira. Se quiser ver alguma coisa sobre isso, tem um Não Repara na Tomada. Temos um programa sobre esse filme Marvel Wonderful. Por favor, vão lá e dão nosso crédito ao nosso amigo Rafael. Voltando aos notícias, por favor. Cara, eu acho que uma coisa que a gente pode falar sobre conquistas é que os jogos eles estão cada vez mais... Desculpa o termo, cara, mas cagando em cima dessas conquistas. Tipo, vamos lá, fique 5 anos sem jogar... Tá. Fique um ano logado, vença 10 mil partidas com uma civilização X, vença mais 10 mil com a civilização Y. Não é 10 mil, eu não lembro o número, então eu tô chutando um valor alto que é só pra dar discrepância aí, né? Mas você concorda, já falou sobre isso aqui, mas lembra? Se a gente já falou, mas tudo isso não leva a crer que play é tudo pra forçar replay? Como a gente tinha falado já realmente, ninguém falava sobre replay. Tudo não é só pra forçar o replay. Tudo que você citou, exceto a que fique fora do jogo por 5 anos, isso do... Stanley Parable. Isso. Aí falou em inglês, safado. Eu falei que não ia falar esse nome em inglês, mas... Mas no final, o inglês sobrepujou. Sobrepujou. A palavra do dia que é sobrepujar. Conjunto. Não precisa... Ah, tá. Entendeu? Mas não é pra crer que é só isso. É forçar replay. Play que o jogo em si não consegue forçar, não consegue colocar pra você? É, então, pelo que você me falou, eu imagino o seguinte: existem algumas bolhas ao longo das gerações de jogos. Por exemplo, a Atari, ela era uma excelente empresa na época e tudo mais, hoje eu não sei, ela sumiu, deu aquela... Enfim, ela era uma excelente empresa que colocou alguns jogos, apesar das polêmicas e tudo mais, aí ela... Apesar dos ETs... Dos ETs, aí veio a Nintendo, aí veio a Sony, enfim, aí vamos pegar aqui a partir da geração Play 1 em diante. Coca-Cola. Atari não tinha história. Super Nintendo já tinha história. Mas mesmo que. Pequenininha, sabe? Pequenininha, mesmo que bem. Ok. Bem clichê e tudo mais, tinha uma história. A partir do Play 1, você começa a ver que os jogos começam a se diversificar. Alguns têm história, outros não. Alguns têm uma história só pra contextualizar, que foi o caso que a gente falou no Vamos Jogar ou Não, lá do Catadores. Sim. Sobre o Remnants of Nazif. Acessa lá, veja o vídeo lá sobre o que a gente falou sobre o jogo e tudo mais. E depois vem aqui, fale nos comentários aqui, comente lá, enfim. Faça atenção no Facebook e joga pra cá, faz assim. Melhor ainda. Ou não. Ou sim, talvez. Quem vai ler ele, então eu tô tranquilo. Gustavo, escreve. Eita, pode escrever, porque ele vai ler, entendeu? Se quiser ir no catador fazer textão, eu estou aberto a ler suas pendengas. Então. Você vai cortar isso? Né? Não. Ah, vai pra edição nos bloopers. Ah, tá. Então, a partir do Play 1, temos aí uma diversificação em história, em jogabilidade e alguns que não tem. Nada de nada. É só um jogo pra passar tempo. Black. Aí o que acontece? Parece que os jogos estão fazendo assim, ó. Seguindo duas linhas. Uma, as superproduções. Ok. E os indies. Os indies, pela falta de dinheiro, eles têm que cortar custos em diversas partes. Então eles cortam, às vezes, custo em história, cortam em gráfico, ou dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. As superproduções colocam tanta história que não tem história. Fica meio bizarro, você fica perdido no meio. É, porque você não entende, simplesmente. Você tem que pegar tutorial, você tem que pegar a explicação de outras pessoas que jogaram mais de uma vez a história pra você entender. E jogos indie não, às vezes não tem história e tudo mais. Então o que acontece? Eu até perdi a linha de raciocínio original, mas eu me mantenho. Que os jogos se dividem em dois, ou superproduções e indies, aí você começou a me excitar. É que na verdade é a ideia anterior. Muito anterior. Mas eu dou um jeito, eu dou um jeito. Aí o que acontece? Pela essa falta de história pode estar acompanhando o desenvolvimento das pessoas. O desenvolvimento das gerações. Por que que eu falo isso? Os jogos mais adultos têm mais história. Os jogos mais juvenis e tudo mais, eles têm menos história. Por quê? Porque a turma de hoje em dia normalmente não lê tanto. Há muitas exceções, claro. Existem muitas exceções de pessoas que leem bastante. Porém, a maioria não lê. Eles querem saber de porradaria atrás de porradaria. Eu tenho uma espécie de confissão para fazer aqui. Você, ele tem... Você não. Ele tem uma matéria sobre o jogo no blog... do Balaio Missing Translation. Missing Translation. Gratuito. Tá ok. Tudo bem. Legal. Ele é um jogo que fala realmente sobre comunicação. Sobre se comunicar com outros seres, outras pessoas. E como nós nos comunicamos. E quão simples isso pode ser. Ou quão simples isso pode ser complicado. Legal. Tem vários contextos, várias nuances. Legal. Eu joguei só pelo sentido. Eu perdi... Depois que eu fui pesquisar, eu perdi toda a riqueza do que o cara tá tentando mostrar ali com a ideia da comunicação, com a ideia de, como você pode fazer para se comunicar? Tem tanta coisa que não necessariamente tem achievements, e você pode aprender com um jogo, tipo, falar oi, bom dia para um personagem do jogo, e eu não fiz, porque eu fui atrás dos achievements. Eu posso dizer que joguei errado Missing Translation, entendeu? Ele tem muito mais a oferecer do que o achievements. Ele tem achievements, só que ele tem muito mais a oferecer. E os achievements me cegaram, e eu fui só neles. O que acontece? Eu realmente tenho que dizer pra vocês que sou arrependido de ter jogado assim. Hoje, como eu já sei o conteúdo, eu não vou nem jogar de novo, porque eu já sei o conteúdo que tem ali. E pra mim, ele vai ser... Não é mais o mesmo, eu não vou conseguir ter o mesmo impacto do que ter jogado pela primeira vez. É isso. Olha, o... Deu entender o drama? Sim. Só que no que você acabou de confessar aí no confessionário do Big Balaio Brasil... Massa, hein? BBB. Enfim, existem duas vertentes. A sua, que você jogou simplesmente pra pegar as conquistas. Conquistas e próprio E é gostoso, né? É desafiador no que ele se propõe. Só que eu não vi a segunda, a terceira camada, assim, foi isso que quebrou muito, cara. Existe agora o outro lado, que é o meu lado na maioria das vezes. Eu olho um jogo, ele não tem conquista, às vezes eu acabo não procurando coisas a mais sobre ele. Eu simplesmente falo, olha... Chega, não tem conquista, então... Se eu zerar ele rápido, o que vai ter depois? Daí eu acabo nem pegando o jogo. BioShock 1 foi lançado, teve na Steam, eu joguei, amo de paixão esse jogo 1. E o 2 e o Infinity, gosto muito, sensacional. Primeiro jogo, não tem achievements. Eu acabei em duas, três vezes assim. Foi feito um remaster do 1 do 2, Infinity já é a versão final, ponto. Daí gente que pegou, olha que a Infinity não tem remaster, porque ele já é a versão final. Ela é bonito demais já. E eles têm achievements. Eu não joguei ainda o remaster. Ou pelo meu computador não rodar 100%. Eu não consegui ter uma performance boa com ele, que não liga. E outro porque eu acho, sei lá, não sei se você vai me tirar um pouco da paixão, porque eu fui atrás de gravação, eu ia atrás dos áudios que tem no jogo, contando um pouco da história de Rapture. É muito gostoso, cara. É muito descobrindo as historinhas, descobrindo detalhes do cenário. Isso é muito legal. Nesse caso, as conquistas não agregariam, cara. Porque você já tem valor agregado no jogo, de história, podcasts e tudo mais. Agora, as conquistas estão aí pra tentar te desafiar pra... É, tem uns que é fazer o upgrade de duas armas, três armas. Se você ir jogar mais de uma vez o primeiro, normal, sem ser o remaster, você realmente você consegue fazer. Mais uma, duas, três, não em todas, mas a maioria delas você consegue dar um bom upgrade. Funciona bem, dá pra fazer. É matar certos tantos de inimigos, fazer pesquisa sobre cada inimigo, dá pra você fazer também, mas isso sim, você tem que se dedicar a fazer isso. Mas agrega o valor total do BioShock? Não sei, pra mim não. Pra mim eu consigo viver sem. Quando eu tiver um computador mais porreta, eu vou pegar e vou jogar, porque eu gosto de BioShock. Bom, não é. Eu acho que vai ser consequência. Se eu for pra pegar 100% também, aí vai ser consciente que eu vou fazer 100% sem tratar a história mais com mais a fundo. Você me fez lembrar de Half-Life. Legal. Half-Life, cara, eu não joguei o primeiro jogo. Se bobear, eu já joguei há muito tempo atrás, mas numa época diferente, com uma mentalidade diferente, então você não aproveita o jogo. Então tem tudo a ver com a época com que você joga, reflete muito... A época que você vive reflete muito na sua jogabilidade, entendeu? Então eu zerei Half-Life 2, episódio 1, episódio 2, zerei, né, os jogos... Uhum. Da Valve e da Half-Life, no caso. E eu falei assim, legal, eu já zerei ele algumas vezes há muitos anos atrás. Zerei ele agora, na última vez, para pegar as conquistas. E eu achei que o jogo, ele agregou as conquistas, né? No caso, uhum. Agregaram, tipo, eram... Sei lá, cara, eu fiz por fazer. Mas porque eu realmente gosto do jogo. Eu realmente gosto do enredo, dos personagens, das fases, do gráfico, dos sons, de tudo, cara. É, cada parte do jogo, assim, eu falo, cara, esse jogo é lindo, é maravilhoso. Mas, assim, as conquistas foram só pra ter. Só pra dizer, cara, como eu gosto desse jogo, eu tenho. Não tem, tipo assim, o original não tem ativos, porque era do PlayStation 1, Final Fantasy 8. Na época... Você pega quando você é um pouco mais pré-adolescente, adolescente. Você olha aquela história, tem o amor, tem todas essas ideias, é uma escola militar, papapá. Você não pega aquilo não agrega nada, e você jogar só como RPG, você passa batido, problema. Se você pega Final Fantasy VIII depois, com mais idade, com mais experiências, você começa a ver mais coisas legais na história. Ele agrega mais. Eu não estou colocando achievement nenhum. Ele tem achievements na Steam que são bem, tipo, faça coisas na história, pegue certos summons. Uhum. Entendeu? Não agrega tanto a experiência. Agora, depois de ouvir aí seus relatos e sim, suas ideias e tudo mais, acho que a gente pode caminhar pro fim do nosso bate-papo aqui sobre conquistas. Tá massa pra caramba. Tá. Cara, foi... Desculpe você que está assistindo o vídeo e no começo o áudio está um pouco ruim. É que, na verdade, a gente não tinha colocado o gravador externo pra gravar. É, eu acho que... Mas foi um pequeno erro técnico. Então, desculpe aí, mas voltando aqui ao assunto, como nesse desfecho final, se você me permite começar, sei que você... Por favor, teoricamente você é a visita aqui, mas eu começo. Eu colocaria as conquistas atualmente em duas vertentes. Duas. A primeira seria o in-game, tá, na linha principal. Beleza. Que seria assim, o seu marca-página, gostei dessa definição. O seu marca-página, sim. Seria o marca-página. Como funcionaria isso? Você passa o capítulo 1 de um jogo, você ganha conquista, você passa o 2, ganha conquista e você vai indo. Aí quando você para de jogar, você olhar assim nas suas conquistas e falar, olha, eu fui até o capítulo tal. Putz, por que você realmente seguia por isso? Será que isso é legal? Exatamente. E a outra seria desafios extra games. Extra game, no caso. Como funcionaria isso? Você passou o jogo inteiro. É um jogo de RPG? Ah, mate tantos monstros com tal personagem. Mas não vamos exagerar. Não vai colocar pra matar, sei lá, 4 mil monstros com o personagem X, 4 mil monstros com o personagem Y, 4 mil monstros com o personagem Z. Não, cara, vamos com calma. Se vai colocar, dividir com vários personagens, coloca um número reduzido. Não vamos exagerar em número de horas, porque número de horas em jogo é para aprender, personagem. É para aprender o jogador ao jogo. E se você não gosta do jogo, você não vai fazer as conquistas, você não vai chegar ao final do jogo. Sim. Isso é fato, sim, entendeu? Então vamos colocar conquistas que desafiam o jogador, não que levam ele ao cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, cansaço... Vamos colocar assim, leva ele à fadiga de diversão, cara. Eu acho que as conquistas, chegando a um certo ponto, elas são benéficas. Ok. Extrapolou esse ponto, você tem uma fadiga mental, uma fadiga de diversão, uma fadiga física. É esse o ponto que eu queria chegar. Não leve o jogador à fadiga. As conquistas têm que ser reais, têm que desafiar, é ótimo, mas não vamos exagerar. Meu lado, então, eu já pego um pouco mais no fígado do povo, pelo fígado, tá bom? Uhum. Jogos têm que desafiar e têm que, em si, eles têm que, vamos colocar assim, eles têm que desafiar com qualidade, entende? O próprio jogo tem que ter desafio, o próprio jogo tem que ter uma qualidade técnica que faça o jogador querer repetir aquilo, querer fazer aquilo de novo. Os achievements só tem que ser o tempero, entendeu? Eu já acho que tem que ser só o por cima do negócio. Ele tem, uhum, ele não pode ser a essência, como é hoje. Hoje você tem muitos jogos que são baseados em achievements. E tem, só você procurar bem. Tem jogos que são baseados em faça tal coisa, e sem aqueles achievements o jogo fica chato. Então o jogo não tem qualidades suficientes para manter o jogador preso, e ele precisa dos achievements para fazer isso. Vamos pensar em fazer um bom jogo antes de bons achievements? Fica a reflexão, fica o abraço no seu coração aí, jovens peças. É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco longo, porque só de gravação bruta a gente tem quase uma hora aqui. Mas foi sensacional. Ah. Uma hora quase foi sensacional. Que merece um achievement subindo agora. Uau! Enfim. Ok. Muito obrigado pela presença. Se você chegou agora no canal e falou assim, quem que são esses caras? O que que eles estão fazendo? Por que vocês estão falando tanta porcaria aí? Essas coisas lindas. Tô aqui falando com vocês, jovens. Eu sou o Matheus do Balaio de Noob, esse é o Fabrício do Catadores de Relíquias. Nós temos um blog, são blogs separados. Eu tenho um blog, ele tem outro blog, eu tenho um canal no YouTube, ele tem outro canal no YouTube, e a gente faz uns crossovers muito doidos aqui. Exato. Porque é mais divertido a gente conversar do que ficar vomitando alguma coisa assim sozinho na câmera, tipo, blá, blá, blá, enfim. Eu acho que é mais válido, pelo menos na minha cabeça, uma conversa do jeito que a gente fez aqui, porque de 50 minutos, normalmente vídeo não dura tudo isso. A não ser do pirula. A gente teria teria quase dois pirulas de duração desse vídeo aqui. Enfim. Mas minha imaginação aceitou bem o fato de alguém vomitando numa câmera, mas tudo bem. É difícil. Então, se inscrevam no canal. Ignorem o comentário aqui. Qual é? O teu comentário que é tribu e que, ó, você acha que as pessoas estão vomitando nas suas câmeras atualmente? Comenta aqui embaixo, cara. Comenta, é bom. Lembre-se, comente se eu, essa pessoa linda que vos fala, essa pessoa de vermelho que está aqui, fala muita merda. Falei muita merda? Falei. Não falei? Defende eu, por favor. É isso aí. O que vocês acham sobre esse assunto, cara? Comenta, por favor. Bom, vamos comentar. Se você gostou, dê um like, um curtir. Muito maroto aí, como a turma fala. Nossa, não. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Mostre para as pessoas que ainda têm dúvida aí sobre sanidade desse pessoa que nos fala. Também. Ou sobre alguém que tem... Eu não ia falar nada, eu só vou voltar um pouquinho. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que querem saber um pouco sobre conquistas, ou que têm a opinião diferente da nossa aqui. A nossa opinião não é a martelada final. Não é a verdade universal. Exatamente. Mas estamos aqui para ouvir vocês aí nos comentários, não, ler o que vocês estão colocando nos comentários, para falar um pouco. E deixe sugestão de temas sobre conquistas. Coloque aí jogos que vocês gostariam que a gente falasse nesse quadro, cara. Cara, eu ia falar, tipo, eu ia falar uma coisa, mas eu pensei em outra, enfim. Eu cortei, eu sou o cara que... Deixe aí nos comentários os jogos que vocês gostariam que a gente falasse sobre as conquistas. E deixe nos comentários jogos que vocês queiram que a gente invente conquistas pra eles. Fato, isso é sensacional, por favor. Exatamente, a gente vai dar um jeitinho, a gente vai inventar umas conquistas e a gente pode até inventar umas coisas meio doidas aí. Mas deixe nos comentários algum jogo que você queira que a gente fale sobre conquistas ou um jogo que você queira que a gente invente as conquistas. Beleza? Então é isso, beijos, pessoas. Eu acho que é só. Só, catadores e amigas. Vão lá, acessem o blog, acessem o YouTube, acessem o Instagram, acessem o Twitter. Eu estarei de braços abertos para vocês. Não assim como estou aqui, porque estamos numa tela, mas de braços abertos. Entenderam? Vão lá. É isso aí. Curtam lá a página do Catadores no Facebook, página do Balaio também. Nós temos uma página do Balaio no Facebook. Curtam, os links estarão na descrição, beleza? Então é isso. Fabrício, obrigado pela presença. Você é mais que um convidado, você é quase um integrante do Balaio. Ele faz parte do Balaio. Ele... Eu tenho a medalha em casa de pessoa honorária do Balaio. Você ele, não tem. Ele desbloqueou conquista de integrante honorário do Balaio. É tipo, o honorário seria o café com leite, tá? É, resumindo, é isso. Quando alguém é honorário, nossa, incrível, você é bombeiro honorário. Você é o bombeiro café com leite. Você não pode subir na escada magias. Ponto. É isso aí. Então, até mais. Até mais. Alguém vai me xingar por esse negócio do honorário. Fácil.